Hoje o tema da nossa palestra se chama Amor entre Pais e Filhos. A nossa família e nossos lares são traçados no plano espiritual e todos os seres reencarnantes provavelmente serão sempre recebidos em nossos lares. São filhos e pais, pais e filhos num vai e vem de longa duração. Somos os filhos carnais de alguém, segundo as normas do planeta em que vivemos, mas somos também filhos espirituais de Deus, criados à sua imagem, à sua semelhança espiritual, com o objetivo maior de sempre evoluir e buscar o crescimento espiritual. Então, para aqueles que não sabem ainda, a nossa família, a nossa pequena comunidade, ela já é traçada lá no plano espiritual, antes da gente reencarnar. Então, o que acontece? A gente, normalmente é assim que se procede, né? Com algumas divergências. Essa família, ela vai sempre fazendo rodízio entre os seres da mesma família para quê? Para que haja harmonização daquelas desavenças, né? Ou dos males criados em outras reencarnações anteriores. Então, o espírito, ele é um ser de energia pura e ele não tem sexo. Então, às vezes a pessoa pensa, pô, será que eu vou reencarnar homem minha vida inteira? Não tem nada a ver isso. A gente pode reencarnar homem numa, mulher na outra, posso vir como filho, posso vir como pai. Para que isso? Para que aquelas desavenças causadas em outras reencarnações, elas possam ser trocadas de lugar e as pessoas, se elas não se harmonizam ou se não se afinizam entre elas, né? O que acontece? Ela vem em papéis trocados. Daí que acontece? Se a gente não se corrige pelo amor, a gente se corrige pela dor. E a lei do karma e a lei da ação e reação, ela vem e coloca isso em prática. Então, se eu causei mal a alguma pessoa nessa reencarnação da minha família, por exemplo, e se eu não conseguir me harmonizar com ela, na próxima reencarnação, provavelmente, a gente vem com papéis trocados, né? Para quê? Para que a gente sofra na pele aquilo que a gente causou. Não é uma punição, mas é uma forma, ou a única forma, às vezes, que a gente não dá oportunidade, pela lei do amor, de poder colocar em prática, né? O entendimento. Então, a nossa família tem todas essas nuances. Para quem não sabe, né? A gente vai trocando de papel entre as famílias, e de sexo também, muitas vezes. A relação homem-mulher inicia uma nova família. São duas pessoas totalmente diferentes, com suas próprias crenças, valores, educação e cultura, que necessitam ajustar-se em seus princípios para uma boa convivência. É de suma importância que o casal tenha respeito mútuo, amor, que possa trocar ideias através de muita conversa, diálogo, e propiciar dessa forma um ambiente saudável de crescimento aos filhos. Então, quando surge uma família, normalmente ela se forma com o relacionamento de duas pessoas, né? Normalmente o homem e a mulher, e esses dois seres já são muito diferentes entre si. Cada um tem suas perfeições, suas imperfeições, cada um tem sua personalidade diferente. E o que fazer então com aquela criança que nasce lá, né? Quem é que tem razão? O que, que eu vou desejar para ele de bom ou de melhor? Então, às vezes, gera um clima de discórdia, né? Porque um pensa de uma forma, outro pensa de outra. Então, muitas vezes, já se começa uma discórdia nesse momento. Então, cabe aos pais olharem e aceitarem a melhor forma de educar o filho, né? Educar a criança. Então, às vezes, nem sempre a razão está acima de tudo, né? Às vezes, a gente tem que passar por cima da razão para deixar que as coisas aconteçam com naturalidade. Ou seja, não impor, né? Não é sempre aquele que tem a razão é que tu vai ter sempre a razão. Então, a razão às vezes tem que ser subjugada pelo bom senso, né? Nem sempre também os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins, frequentemente pelas imposições da consanguinidade. Grandes inimigos são os obrigados a um abraço diurno sobre o mesmo teto, muitas vezes com papéis trocados, para que todas as suas diferenças possam ser acertadas gradativamente, né? Então, o que acontece? Como eu falei para vocês no início, as famílias, às vezes, não são formadas só pela afinidade. Elas são formadas também pelas suas desavenças. Então, se a gente não conseguiu, nessa encarnação, se afinizar com aquela pessoa que a gente tinha diferenças, né? O que acontece? Na próxima encarnação, então, a lei do karma, ela vem para se colocar em prática. Então, a coisa acontece dessa forma. Então, as pessoas se trocam de lugar. Daí, o que acontece? Aquelas desavenças, que às vezes são grandes até, vão sendo colocadas, exteriorizadas de cada um para fora, para quê? Para que o troço vai se ajeitando, vai se corrigindo, né? Então, aos poucos, a espiritualidade vai soltando aquilo que precisa ser soltado. Não se coloca tudo de uma vez. Para quê? Porque senão aquele clima de ódio, de vingança, de rancor, vem de imediato. Então, o que acontece? Muitas vezes, ou sempre, a espiritualidade coloca um véu sobre cada um de nós, sobre o nosso passado. Então, imagina se toda a minha família, eu e minha esposa, ela me matou na outra reencarnação, sei lá, por qualquer motivo. Imagina se eu reencarno na mesma família, sabendo disso, né? O que vai acontecer? A gente coloca nosso ódio, nossa vingança em prática. É isso que a gente vai fazer. Então, a espiritualidade faz o quê? Coloca um véu sobre o nosso passado e vai guardando gradativamente essas agulhadas, né? Essas desavenças aos poucos. Para quê? Para que com pequenas doses a gente vá se harmonizando, se afinizando, vai se corrigindo, se acertando. E assim a vida vai. Cabe aos pais o papel de educar os filhos. A educação é a condição básica para o convívio social. Educar implica no uso de autoridade para estabelecer limites, dar ordens e proibir o indispensável, que possibilita a criança controlar sua impulsividade. Toda criança nasce impulsiva e ela passa a respeitar o outro através da educação, disciplina, mas principalmente pelo exemplo dos pais. As crianças sempre se identificam com um dos pais e o fazem desse adulto, né, até o seu herói. Então o que acontece? A criança é um ser impulsivo por natureza, né? Dificilmente a gente encontra uma criança que é quieta, que está, né, sempre quietinha no lugar. Ela é impulsiva, é da sua natureza ser impulsiva. Então cabe aos pais controlar essa impulsividade. Então através do quê? Através do exemplo, através da educação, através do bom senso, né? E assim por diante a gente vai educando as crianças. E através de proibições também, também faz parte, né? Você não pode abrir tudo, né? Deixar que tudo aconteça. Muitos pais, às vezes, querem antecipar questões aos filhos para evitar sofrimentos futuros. Mas o único método conhecido para se aprender algo é vivendo. Na realidade, a maioria dos problemas na relação entre pais e filhos baseia-se num conflito de poder. Os pais podem e devem exercer o autoritarismo para atender suas próprias necessidades ou fazer uso da permissividade quando delegam o poder nas mãos dos filhos para fazerem o que desejarem. Às vezes acontece que os pais são super protetores dos filhos. O filho não pode fazer nada, o pai dá um passo e já está lá do lado. Então o que acontece? A criança, ela tem o seu livre-arbítrio, né? Para poder fazer o que ela bem entende, escolher o seu caminho. É claro que ela às vezes não tem idade escolher o seu próprio caminho. Então a gente tem que ir guiando, tem que ir conduzindo, controlando. A gente não pode ser assim uma pessoa super protetora e não deixar que ele faça nada. Então quando a pessoa, a criança pensa que vai cair, nós estamos segurando lá. As quedas e os tombos, não fisicamente eu estou falando, né, fazem parte do aprendizado. Então às vezes é bom que a criança quebre a cara um pouco, né, para que ela aprenda. É aquela mesma ideia de que a criança vai botar a mão no lugar que está quente, né, que está quente. Se a gente falar 20 vezes, talvez ela não escute. Mas se ela for colocar a mão lá e queimar, ela nunca mais ela vai colocar a mão lá. Isso vocês podem ter certeza, né? E assim, só assim que coisas acontecem às vezes, né? Pode que a gente não vai deixar que ele coloque a mão no lugar quente para se queimar ou enfie o dedo na tomada para levar o choque. A gente está sempre falando isso que causa dano físico, né, na criança. Mas se acontecer com ela, ela botar a mão lá e acontecer alguma coisa, ela nunca mais ela coloca a mão lá. Ou seja, ela vai aprender isso por si só. Então, os pequenos tombos na vida fazem parte do crescimento. E a gente tem que deixar eles escolherem seus caminhos, né? Quando já tiverem idade de discernimento, de escolha, né? Conhecimento. Superproteção é o cuidado excessivo por parte dos pais em relação aos filhos, de maneira tal que essas crianças não se exponham a nenhum risco ou esforço, contando sempre com a ajuda imediata dos pais em qualquer situação. Então a gente também tem que ter limites, né? Na nossa superproteção, que a gente quer sempre colocar nos filhos. Isso acontece porque muitos de nós, às vezes, levou uma vida na infância, vamos dizer, sofrida, humilde, e aquela vida complicada, difícil, né? O que a gente quer fazer a primeira vez, a gente pensa assim: não quero que meu filho passe do que eu passei, coitadinho de mim, né? Eu sofri tanto para chegar até aqui, mas a gente está aqui inteiro e vivo, né? E ele não pode passar por isso. Então, o que a gente faz é o quê? Correr e fazer tudo que eles têm direito e têm desejo. Isso que a gente costuma fazer, né? É um erro, às vezes, né? Então, se a gente, às vezes, foi privado da nossa infância de muitas coisas por causa da nossa situação, da nossa família, ou assim por diante, e nós estamos aqui sãos, inteiros e vivos, né? eles também podem passar por isso muito bem, não na mesma proporção, olhando na mesma medida, né? Mas a gente tem que saber controlar isso, né? Então, a gente não quer que eles passem por aquele sofrimento que o coitado de mim passou na minha infância. Daí o que a gente faz? Corre lá e faz tudo o que eles querem, né? Então isso é um erro, né? Grave. Então a gente tem que saber controlar essas coisas também. Não dar demais e também não cortar demais. Tem que ter um bom senso. Muitos pais também têm medo de que algo de mal possa lhe acontecer a seus filhos. Então, mal deixam o filho se mexer, dando-lhes a mão para não cair ou escorregar, chegando a mesmo a interferir na psicomotricidade da criança. A sua apreensão é tão grande que não deixa as crianças fazer nada sozinha, não lhe dão liberdade. Então a gente quer ser tão superprotetor que a gente não dá liberdade à criança fazer nada. Pode fazer nada, está sempre controlando e olhando, né? Que não pode ser assim. Tem que dar um pouco mais de liberdade. Por outro lado, também, ao deixar que seus filhos ajam com inteira liberdade, pelo simples fato de serem crianças, muitos descansam em cima da ideia que lhe dá tempo para impor-lhe os limites, né? Acreditam erradamente que, deixando-os fazer tudo, terão uma infância feliz. Ou então, ele age dessa forma, deixa fazer tudo que tem direito. Daí o que acontece? Quando a criança cresce e atinge uma certa idade, não tem mais como colocar limites nela, né? Já foi, o tempo já passou. Então tem que ser uma coisa controlada desde o início. Não é fácil educar as crianças, né? Os filhos, é muito difícil. A gente tem que procurar usar o bom senso e tomar como medida aquilo que a gente pode fazer ou não, né? Pensando sempre, faça aos outros aquilo que gostaria que me fizesse. Eu acho que dessa forma a gente consegue seguir um caminho tranquilo. Para falar um pouco mais desse assunto, eu vou chamar o Ivo.